America 980, climbing to flight level 390. Contact Defend for frequency 125.45, alternative 126.85. Okay, understand. We have 125.45, 126. Goodbye. Autorizado ingresso no pátio principal, reporte no término no portão 01, no, o Azul, Alfa Azul, Juliette Bravo, Alfa Zulu Bravo, corrigindo. Bom dia. Gona 434, ação de identificação, desça para 2.000 pés, guia chegada à mar e ajuste 1.0.4. Desça para 2.000, guia chegada à mar, ajustado 1.0.4, 1.4.3.4. Alô, Salvador, bom dia, Tan 3179, informação Foxtrot, Guarulhos, milha 340. Tan 3179, informação Foxtrot, confere, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição EUDIS, quando intercepta Upper Zulu 44 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 35 e aciona 5157 no transponder. Utilizado nível 340 para Guarulhos, decola 10 com curva direita. Dael, Leda, eu intercepto o 044 para seguir no CD conforme o plano. 1935, controle de Salvador, 5157, o transponder, tanto 3179. Correto, remoto ao 14, confirmando. Negativo, confirme a posição. Positivo, na sua rebocada está no 08, portão 08. Afirmativo, 08, reporta pronto para o SPEC, acionamento, são 3179. Portamento. Bônus 434, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reportarão estabilizado, 434. Dia, informação Foxtrot, confere, confirme o pátio que encontra-se. Afirmativo autorizado para a Feira de Santana, 1.000 pés, decola da pista 35, em coordenação com a torre 1.98 decimal meia dúzia, com curva à direita após a decolagem da pista 35. O controle opera em 1.99 decimal 35 e aciona 0.1.17 no transponder. Poderia confirmar radial ideal para após a decolagem, o da 35, o Sierra Yacotel? Tá 3663, acena identificação, desce para 2.000 pés, via chegada bom, se ajustiu no 014. Livre. Afirmativo, então, só confirmando após a decolagem da 35, prossegue na magnética 345 até o destino, ok? Estamos coordenando com o controle mesmo. E já possui o PB? 01 no pátio da Bata. Transfere agora a torre em 1.98 decimal meia dúzia para o acionamento táxi decolagem. O ajuste agora no 0.04, um bom voo. Obrigado. Hotel livre acionar na Bata e chama pronto para o táxi. Alô, 1-4-3-4. Bom dia, final da 1-0, continua a aproximação, reporte marcador externo embaixo travada. Ei, reportarei a 1,5 milha agora. Já baixou e travou? Afirmo. Gente, o gol no 434, tráfego já avistado, autorizado pouso na 1-0, o vento 060 graus com 04 nós. Livre pouso 1-0, o 434 é gol. Sierra Eco Hotel, ciente, autorizado táxi, reporta para ingresso, pista 35. Usado ingresso, reporta quando alinhado e pronto, cabeceira 35, táxi via pista, Serra Eco Hotel. No 434, no solo 07, libera a direita na Fox, chama o solo 121, décimo 9. Direita na Fox, décimo 9, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, zona 434 na Fox, na sua esposa. 121-9. Desculpa. Zona 434 na Fox, na sua esposa. Zona 4. 34, bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette para posição 3, pátio principal, no 434. Foi uniforme Sierra Eco Hotel, autorizada a decolagem pista 35, vento 070 graus com meia dúzia de nós. Sierra Eco Hotel, decola de Salvador aos 111, controle agora 119, decimal 35, bom voo. Controle 11935, obrigado, senhor. Controle Salvador, Papai Uniforme, Sierra Eco Hotel. Sierra Eco Hotel, mantenha-se em condições visuais, no meu pés, ajuste 1014. A radial 345, direto para o Santa. Ciente, 345, radial direto para de Santana, no meu pé, hein? Sierra Eco Hotel. Sierra Eco Hotel, estimado do povo. Estimado para o pouso em cera, será 1140.